lidando com a própria sorte nas esquinas. Puxa autoestima e solta fumaça pro alto. Essa vida que vive pneu de sonhar mais alto. Eu já vi vários da CL assim se acabando. Na zona sul também não fica em segundo plano. Vi mãe chorando, vi pais se lamentando, vi filhos e esposas o porquê se perguntando. Eu peço pra Deus pra me guiar e desse caminho me afastar. Só sabe falar que da vida viveu e teve destino melhor do que o meu. Já escureceu, não esclareceu o que na verdade aconteceu. Dois caras chegaram na porta do bar com uma missão a de exterminar. Alguns me disseram o motivo, ouviu, só ouvi o tiro e o moleque caiu. Eu paro e penso na situação, do que adiantou tu ser bandidão. Se liga, irmão, meu papo é reto, só te falo porque isso é certo. No mundão você vale o que tem, que ele cobra qualquer desafeto. Vê se me entende, parar pra pensar, porque o futuro pode ser amargo. Vê tua mãe te ver lá no presídio, eu te visitar no dia de finado. Vários moleques cresceram no crime, se destacaram por ser destemido. Largaram família, trabalho, escola depois do primeiro tapa no ouvido. Se dizia que era bandido, agora tá isso aqui, bom lamento. Atrás das grades bate o arrependimento, relatando a vida real. Vê se acorda pra vida aqui, F2 e reação feminina. Acorda pra vida, vagabundo. É muito sonho perdido, é muita mãe de luto. Acorda pra vida, segue em frente. É muita coisa pra aprender, é muitas histórias pra contar. Quantas mães vi chorar no enterro de um irmão. A vida é sem volta, o crime é ilusão. Tem horas que eu paro e começo a pensar. Tá tudo tão errado, ao contrário, sei lá. O mundo é um louco, uma pá de bicho solto, que entra no arrebento quando vê fim do jogo. Aí eu te pergunto, me diz do que valeu seu cortejo funerário, que só restou a Deus. Ó, meu Senhor, me dê forças nessa hora, purifica.